Naquela porta. Aquela porta forrada de autocolantes. Leio o que mais importa. Todos os instantes da Revolução de Portugal. Que afinal, ainda cheira mal. A gente sem pão. Embora pareça um pouco melhor do que antes.